é pra vocês, faccionários. Eu quero ouvir. Tamo junto até a última gota de sangue. Com fé em Deus e você, eu sigo adiante. É você que me dá força pra sobreviver. Agradeço a você, só tem a agradecer. É pra você, faccionário, é pra você. É pra você, faccionária, é pra você. Você que foi fiel com facção até agora. Personagem principal da nossa história. Vendeu CDs, viagens, autógrafos, camisetas, tatuagens, fotos, aplausos. Você que se identifica com facção, você que se emociona com o nosso som. Sem você o facção não seria nada. Com você a voz do UFC nunca se cala. Sem você o facção central pode acabar, mas com você a nossa voz sempre está no ar. Pode acreditar e tamo junto, vai, tamo junto. O que você quiser pra mim eu quero em dobro pra vocês. E tamo junto, vai, tamo junto. E tamo junto, vai, tamo junto. O que você quiser pra mim eu quero em dobro pra vocês. E tamo junto, vai, tamo junto. É por você que estou no palco, não adaptado no braço. Excluindo a cada metro quadrado. Você que não vê na deficiência o limite. Só pra ver facção cantando a crise que nós vive. Você que toma em quadro por ter facção tatuado. Veste a camisa e grita faccionário. Você mulher que não tá perdida nos pancadão da vida. Pra depois da brisa e tá de barriga. Você que serve o rap e não só do rap se serve. Que representa a favela quando escreve. Você que entende a guerra, resiste e nunca se entrega. A boca só se cala quando o tiro acerta. Você é grafiteiro que faz UFC, arte nos muros, que mortaliza a luta de um povo excluso. Eu abro mão do meu sono pra compor verso UFC por você. Da oração ao protesto e tamo junto, vai, tamo junto. O que você quiser pra mim eu quero em dobro pra você. E tamo junto, vai, tamo junto. Quero e tamo junto, vai, tamo junto. O que você quiser pra mim, eu quero em dobro pra vocês. E tamo junto, vai, tamo junto. É por você, juventude de atitude, mente blindada. Que o facção ele não teme ameaça. E mais um dia comum, nós estamos de luto na estrada da dor. Não sou o próximo defunto. É uma gota de sangue em cada depoimento. Dundum, inspiração pra compor verso sangrento. A pasta matada, segurada no IML. Infelizmente a marcha fúnebre consegue. Sou testemunho vivo, a voz de um povo oprimido. Aqui é facção, direto do campo de extermínio. Existe vive ao vivo na contenção. Só lágrima, caixão, sofrimento e dor. Aqui é o espetáculo do circo dos horrores. Só eu sei o que eu trago na alma. Facção em você, colecionando lágrimas. E tamo junto, vai, tamo junto. O que você quiser pra mim eu quero em dobro pra vocês. E tamo junto, vai, tamo junto. Facção, hey, tamo junto, vai, tamo junto. O que você quiser pra mim eu quero em dobro pra vocês. E tamo junto, vai, tamo junto. Valeu, Fortaleza, tamo junto.